No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de violência urbana, violência policial. Antes de receber uma unidade de polícia pacificadora, a comunidade do Complexo da Maré recebeu homens da segurança pública que preparam a área para receber uma unidade da polícia pacificadora. Isso é comum, mandam primeiro o BOPE para cuidar, limpar a área ali, depois vão chegando os serviços públicos, limpeza urbana, vai o pessoal do cadastramento, disso e daquilo. A NET e as CAI já chegam junto com o BOPE, que é para já fazer também a legalização da gatonete, e depois, um mês depois, é que vai chegando ao PP e é feito o aviso, o anúncio prévio, tudo isso. Agora, a verdade é que nas primeiras incursões dos militares, que devem dar conta da identificação dos pontos de venda de armas e drogas e apreensão de todo o material ilícito, os moradores denunciam que tem acontecido violação de direitos praticada pelos próprios policiais durante essa operação. Que na última quinta-feira foi realizada uma operação dessa lá na Maré e PMs do Comando de Operações Especiais, incluindo o BOPE e o Batalhão de Choque, subiram até as comunidades do Parque União e Nova Holanda com apoio do 22º BPM, Batalhão da Polícia Militar da Maré, e as denúncias foram apresentadas à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui no estúdio com Marcelo Schauhel, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, e com a Renata Néder, assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional aqui no Brasil. A organização trabalha para defender os direitos humanos através de cartas, campanhas, manifestações, vigílias e mobilizações. A Anistia Internacional, ela é um organismo internacional, como o nome diz, já bastante conhecido aqui no Brasil. Durante o período da ditadura militar, durante 20 anos, ela foi uma das mais vigilantes na defesa dos direitos humanos e na denúncia, principalmente e basicamente no exterior, da violação aos direitos humanos. Agora ela está atuando mais diretamente nessa questão da defesa dos direitos humanos aqui dentro e por violações praticadas pelo próprio Estado, como é o caso aqui. Eu gostaria que a Renata falasse um pouquinho, primeiro, para dar um pontapé inicial nesse programa, sobre como é que você vê essa mudança ou esse novo foco e como é que você vê o papel da Anistia Internacional nesse contexto. Bom dia, Renata. Bom dia, Luiz. É muito importante essa nova presença da Anistia Internacional aqui no Brasil. A gente abriu um escritório no Rio de Janeiro no final do ano passado. Isso permite que a gente esteja mais perto das denúncias de violações de direitos humanos que acontecem no país, nos permite agir mais rápido e em parceria com organizações locais. Nesse caso do que aconteceu na Maré na semana passada, nós já tínhamos uma campanha em parceria com duas organizações locais, que é a Rede de Desenvolvimento da Maré e o Observatório de Favelas, que atuam ali no Complexo da Maré. Em novembro do ano passado, numa ação de tentativa de prevenção de situações de violência policial, nós lançamos uma campanha que se chama Somos da Maré e Temos Direito. Basicamente, essa campanha visava, durante os meses que se seguiriam, preparar tanto a comunidade quanto, enfim, a própria polícia, né? Para que não ocorressem situações de abuso nas sucessivas incursões de preparação para o UPP e na própria ocupação para a criação do UPP. A gente chegou a se reunir na época com o secretário de segurança, o Beltrame, lançamos a campanha. Durante a campanha foram distribuídos em torno de 50 mil folhetos informando a população sobre qual seria as possibilidades de ação da polícia, como a polícia pode agir e não pode agir quando aborda o cidadão na rua ou na casa. E uma das ações foi também adesivo novos para os moradores colarem na porta de casa, dizendo que aquela casa conhece os seus direitos e que a polícia não deveria entrar ali sem observar a legalidade daquela ação. Infelizmente, o que a gente viu na semana passada foi justamente aquilo que a gente queria evitar, né? Que foi a polícia entrando na casa dos moradores sem um mandado de segurança específico para isso, enfim, destruindo os bens dos moradores, né? Teve o equipamento do Bira que foi, enfim, danificado, enfim, a casa do Bruno foi toda revistada, os moradores foram intimidados e ameaçados. Esse era justamente o tipo de situação que a gente gostaria de evitar. Acho que o que aconteceu mostra o quanto esse tipo de campanha é necessária, tanto para os moradores conhecerem seus direitos e se apropriarem disso, quanto da parte da própria polícia, né, que deve agir para evitar esse tipo de situação e investigar e punir os responsáveis uma vez que essa situação aconteceu. Você acredita que isso é possível, investigar, chegar aos responsáveis por ação nesse sentido, nessas ações que violam os direitos humanos elementares como esses que você acabou de dizer aí, mas numa ação que visa o bem da coletividade? Você acha que é possível separar uma coisa da outra? Mas duas coisas aí. Primeiro é o seguinte, nenhuma política pública ela pode resultar na violação de direitos humanos. Direitos humanos não são moeda de troca, não são negociáveis, eles devem ser respeitados. Uma política que visa promover direitos, porque afinal de contas a segurança pública e uma vida livre de violência são um direito humano, então qualquer política que visa promover a segurança pública, ela não pode resultar na violação de direitos humanos. É uma contradição por si só. Então isso a gente não aceita, por isso temos sempre que denunciar quando existem violações para aprimorar as políticas públicas. O segundo ponto é sim, acreditamos que é possível que seja investigado, que os responsáveis sejam punidos, é para isso que a Anistia faz campanha, é para isso, enfim, que várias outras organizações como a Rede Observatório de Favelas se mobilizam para fazer a denúncia, que os moradores se mobilizaram para fazer a denúncia por acreditar que eles podem ser investigados. E aí eu acho que é importante destacar um fato novo que aconteceu, que foi a própria realização de perícia dentro do Complexo da Maré, para investigar essa violação dos domicílios. Eu acho que isso é absolutamente novo, pelo menos não é usual que a polícia vá dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, para fazer perícia, enfim, uma investigação desse tipo, vendo que tipo de abuso a polícia teria cometido. Então, eu acho que isso mostra, sim, que é possível, né, que a pressão feita pelos moradores, pelas organizações, pela sociedade e o público em geral, que se mobilizou muito em torno desses casos, mostra que pode ter um resultado. E agora a gente tem que monitorar e cobrar, né, para que realmente as investigações sejam feitas de maneira imparcial, como se deve, e os responsáveis sejam punidos. Importante destacar também que os moradores, eles não podem ser ameaçados ou se sentirem ameaçados por terem feito a denúncia, né? Então, é importante que a polícia tenha os mecanismos de receber as denúncias, ouvidorias, a corregedoria, enfim, né? Tem os mecanismos institucionais de receber essas denúncias e de investigar, e ao mesmo tempo garantindo a segurança dos moradores que fizeram essa denúncia. Certo. Nós vimos na televisão agora, poucos dias atrás, imagens de tomadas no helicóptero na perseguição e na possível morte do traficante conhecido como Matemático no ano passado, foram divulgadas agora, e isso ocupou a mídia de uma forma até extemporânea, mas bastante proveitosa para essa discussão que nós estamos tendo hoje aqui. Eu gostaria de chamar a participação do Marcelo Schauhel, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque quando eu falei da questão, a minha primeira questão, na verdade, para a Renata, é possível acreditar que vamos chegar a alguma investigação? E ela citou o exemplo da perícia. Uma coisa é a ação da Polícia Militar, outra coisa a perícia que é da Polícia Civil, mas de qualquer maneira tudo está no caldo de cultura e a população, de uma maneira geral, aplaude as ações como a ação cinematográfica e de campo de guerra que nós vimos na televisão, que teriam levado à morte do traficante Matemático. Como é que você vê isso, Marcelo? Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. Matematicamente foi uma operação desastrosa, né? Sem querer fazer trocadilhos. Resta saber, inclusive, que população aplaude esse tipo de conduta da polícia. Certamente não foi a população que estava no local e que foi submetida àquele tiroteio insano, né? A população que aplaudiu esse tipo de conduta. né? Provavelmente quem aplaudiu esse tipo de conduta, se aplaudiu, foi a população que está em outro local, em outros locais, que obviamente não são objeto desse tiroteio policial, desse verdadeiro tiro ao alvo que nós vimos pelas reportagens aí desses últimos dias, né? Esse tipo de operação, obviamente, não é o que se pode chamar de uma operação policial. Na verdade, isso é uma operação gangsterista, como se fossem gangsters atirando em outros gangsters, né? Porque uma operação policial, até onde você entende ou quer entender isso como algo feito de maneira sensata, deve envolver inteligência, deve envolver comando, deve envolver, obviamente, a minimização do risco à população local nesse tipo de atividade. E tudo que se viu nessa reportagem é exatamente o contrário disso que está nos próprios manuais que a polícia deve seguir. Aliás, diga-se de passagem, eu não sei porque que existem esses manuais, ainda existem esses manuais de conduta da polícia militar ou polícia civil no Rio de Janeiro, porque eles fazem tudo ao contrário do que está no manual, tudo ao contrário daquilo que as academias ensinam. Então resta saber quem é ou quais são as pessoas responsáveis por esse tipo de conduta. Porque não basta você apontar o policial que atirou, o policial que estava no helicóptero, o policial que fez tal, praticou tal ou qual ação. Resta saber quem foi que permitiu esse tipo de ação policial desta forma, que obviamente não contou com o aplauso da população local, que esteve sob ameaça permanente durante aquele tiroteio de ser alvejada. E aqui entre nós, isso é um contrassenso no que diz respeito a qualquer tipo de política de segurança pública. Isso é uma política de insegurança pública, submeter as pessoas daquela região, daquela comunidade, a um tiroteio, a um verdadeiro tiro ao alvo, que obviamente poderia ter causado vítimas fatais, né? E muito longe disso alcançar o objetivo de prender A, B ou C. Então, obviamente, é preciso que a polícia do Rio de Janeiro, se a polícia do Rio de Janeiro seguir os manuais de conduta das suas corporações, né, se seguir os manuais que são, digamos, divulgados ou ensinados nas academias, provavelmente muitas dessas situações não aconteceriam, inclusive o episódio que aconteceu na semana passada na Maré, né? Agora, eles fazem exatamente o contrário. Então resta saber que comando é esse que as polícias do Rio de Janeiro têm, que permitem esse tipo de ação ou ações que contrariam os seus próprios manuais de conduta. Acho que esse é um questionamento que tem que se fazer à cúpula de segurança pública do Rio de Janeiro e ao próprio governador do estado, né? Porque não é possível que a polícia continue a agir contrariando as próprias normas de formação e de conduta dos policiais. Porque volta e meia, quando acontece episódios como esse, Renata, a autoridade policial máxima vai para a TV e diz: vamos apurar se houve infração às regras, vamos apurar se houve infração aos manuais, vamos apurar se houve infração ao código de conduta. Ora, quem é responsável pela aplicação do código de conduta, se não o próprio comando da corporação ou das corporações? Então há que se discutir e há que se apurar efetivamente que tipo de comando efetivo vem tendo a polícia do Rio de Janeiro na prática dessas ações. Essa questão que você abordou agora, Marcelo, é muito pertinente, porque, na verdade, nós temos essa ação do Estado policial, porque essa é uma ação típica de Estado policial e não uma ação de Estado de direito, e é o Estado onde a anistia atua com mais desenvoltura. No Estado policial, aqui no Brasil nós tivemos, eu citei no início do programa, o exemplo do período da ditadura militar, quando nós vivíamos o Estado policial por razões políticas e que se estendia a toda a população, mas basicamente por razões políticas. Quando você defende os direitos humanos, você defende o fim da tortura, essas coisas, você remete a esse período da ditadura militar, porque antes e depois da ditadura militar, as violações aos direitos humanos continuam corriqueiras, sempre foram, desde 1500. A tortura sempre foi usual nos porões das delegacias e nos cárceres, não só do Brasil, mas infelizmente de todos os povos colonizados, né, de uma maneira geral. Mas aí é que eu digo que há uma aceitação de uma massa da população a esse tipo de ação, porque se houvesse uma reação cidadã a isso aí, você já teria uma inibição natural. O próprio comandante que você falou, que é o comandante da ação, dessa ação que fere os direitos humanos, ele teria um certo pudor, ele teria um certo cuidado. Mas o que a gente vê é que não há esse cuidado sequer. É, a coisa parece, o tiroteio parece coisa desses joguinhos, né? De lan house, esse negócio assim, de videogame, né? Então eu queria que vocês tratassem dessa questão nesse contexto mais amplo, para nós não ficarmos no caso específico da Maré, mas tratar disso num caldo da cultura nacional. É muito interessante a gente falar sobre o discurso que permeia esse tipo de ação, que acaba levando também a uma aceitação da população quando ela vê esse tipo de ação. É um discurso ligado à guerra, né? É a guerra ao tráfico, é a pacificação das áreas, é a retomada de territórios. Tudo isso é uma linguagem relacionada a um estado de guerra. Só que hoje nós não estamos em guerra, não vivemos em guerra aqui no Brasil. Não há um estado de guerra, não há um estado de exceção. O que deveria ser, de fato, implementado é um Estado democrático de direito. Como você disse, Luiz, o que a gente vê numa ação como essa na Coreia, né, ali na comunidade da Coreia, parece uma situação de guerra e nós não estamos em guerra. E aí isso acaba se tornando aceitável, né, por grande parte da população, porque tem toda essa estratégia discursiva de falar que isso é uma situação de guerra, só que não é. Então isso não é aceitável, né? Não é aceitável na Coreia, não é aceitável na Maré, não é aceitável em nenhuma área da cidade. E aí é um outro ponto crucial, né? Parece, na implementação de determinadas políticas de segurança pública, parece que direito tem CEP. Né? Quer dizer, quem mora em Ipanema, no Leblon, recebe um tipo de tratamento. Quem mora no Complexo da Maré, na Coreia, em outras favelas de comunidades da cidade, tem outro tipo de tratamento. Dificilmente a gente consegue imaginar que um helicóptero da polícia atiraria a esmo dessa maneira na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, atingindo prédios da classe média e da classe alta. Nós tivemos o exemplo da prisão do NEM, da Rocinha, no porta-mala de um carro, que estava escondido no porta-mala de um carro, na Gávea, e não houve, apesar de cobertura de helicóptero, não houve sequer tiro de dentro, do próprio chão, não é isso? Então, assim, é muito importante destacar isso. Os direitos humanos, eles são universais, eles são para todos. Não importa se você é morador de Ipanema, se você é morador da Maré, se você é morador da Coreia. Você tem os mesmos direitos, você deveria ter a mesma experiência na cidade, ter o mesmo acesso às políticas públicas em geral, em especial à política de segurança pública. O outro ponto que é importante destacar é que as políticas de segurança pública deveriam ser pensadas em conjunto com a população que é sujeito desse direito, né? Então, as políticas de segurança pública têm que ser pensadas junto com os moradores dessas áreas. Então, não é possível pensar qualquer política, seja o PP, seja outra política, sem dialogar com as organizações que estão ali no território, com os moradores dessas comunidades, que deveriam ser os primeiros beneficiários dessa política pública de segurança. Eu queria pegar esse gancho aí, Renata. As políticas, ditas políticas públicas no Brasil, continuam sendo políticas verticalizadas. Elas são impostas de cima para baixo, sem qualquer preocupação com aquelas camadas, aqueles setores que são objeto das políticas públicas. Um exemplo disso, enfim, mas que está em conjunto com a mesma problemática, é o programa Minha Casa Minha Vida. Um programa direcionado de cima para baixo, onde as comunidades, onde as pessoas beneficiadas não são ouvidas, não interagem no processo, não participam do processo, né? E tem aquilo imposto como uma única opção para conseguirem uma vivenda, para conseguirem um lar. E, de uma maneira geral, as políticas ditas públicas no Brasil são, infelizmente, continuam sendo, né, praticadas do mesmo modo. As políticas de saúde, as políticas sociais, as políticas de direitos humanos, de uma certa forma também, né, e assim por diante. E a política de segurança pública não foge à regra, com um agravante absolutamente fundamental para explicar isso, que a política de segurança pública é uma política que continua sendo, no Brasil, uma política de exclusão social. Uma política em que os excluídos são aqueles que continuam sendo as principais vítimas de uma política de segurança pública absolutamente reacionária e autoritária, como é o caso das UPPs do Rio de Janeiro, que deveriam ter sido pressadas em conjunto com a população, como disse a Renata, para que houvesse um processo gradativo, né, de ocupação não armada, mas sobretudo uma ocupação social, né, com a ocupação pelo Estado dos espaços que são, enfim, que foram tomados, né, uma expressão aí belicosa, né, pelo tráfico, correto? Porque, vejam vocês, efetivamente, o que que diminuiu em termos de tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro desde que se implantaram as UPPs? Do ponto de vista concreto, nada, absolutamente nada, né? Houve um encarecimento da droga, né, por razões óbvias. Agora, você não acaba com um negócio, não acaba com um mercado, né, a partir de uma política de guerra, a partir de uma política autoritária e repressora. E há um aspecto fundamental nessa questão da política de segurança pública, Renata, aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, que diz respeito à questão da arma, da posse da arma, do tráfico de arma, né, e, obviamente, do abastecimento da arma, com munições, com a munição efetivamente que se presta ao uso das forças de segurança e daqueles que não fazem parte das forças de segurança e fazem parte do outro lado, digamos assim. Essa questão do armamento no Brasil continua sendo uma questão relegada a um plano secundário no que diz respeito à política de segurança pública. As armas continuam a percorrer o Brasil de cima a baixo, de baixo a cima, sem maior controle, sem maior sem um efetivo controle com relação à sua posse, com relação ao seu destino. E aí, obviamente, está um dos cernes, na minha opinião, um dos pontos fundamentais para você entender essa despolítica de segurança pública. Aquela CPI da arma, CPI da bala, alguma coisa do gênero, que foi feita aqui na realidade, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, se não me falha a memória, aponta caminhos, aponta medidas, aponta para propostas concretas e efetivas para que você controle o tipo de armamento, sobretudo o armamento ilegal, obviamente, sobretudo aquele armamento que não tem procedência, né, no que diz respeito à sua circulação na sociedade. Esse é um aspecto fundamental e eu não tenho visto nessa dita política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e de outros estados também, uma efetiva preocupação com esse aspecto que, na minha opinião, é essencial, inclusive porque quem tem a arma tem, obviamente, um instrumento de controle social, né? Seja do ponto de vista da força de segurança pública, das forças de segurança pública oficial, seja, por outro lado, por parte daqueles que não fazem parte desse contingente. Então, me parece que esse é um aspecto central. E aí, quer dizer, preciso ter claro o seguinte, como disse a Renata, jamais se pensaria num tipo de atitude como essa em relação ao matemático, como essa em relação a Maré, se isso tivesse acontecido em qualquer bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro ou em qualquer bairro, digamos, um pouco mais chique da Zona Norte do Rio de Janeiro. Jamais aconteceria uma situação como essa. Acontece numa área de excluídos socialmente que continuam sendo tratados tal como eram tratados há 100 anos atrás, 200 anos atrás e assim por diante. Então isso precisa cessar. É preciso que a política de segurança pública, as políticas públicas de uma maneira geral, sejam construídas com participação efetiva da população e não com esse discurso para inglês ver, não com essas práticas para inglês ver, que na verdade é o que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro e em outros estados da federação. Algumas questões que você apresenta, Marcelo, são bem interessantes, porque essa questão da política pública, há também uma questão histórica no Brasil de que os governos são paternalistas e as políticas públicas elas são vistas como benesses. As pessoas, os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida recebem aquelas casas e acham bom, acham ótimo aquilo ali, mesmo não tendo qualquer participação no processo, que não é legal. A segunda coisa interessante que você abordou é que no caso das UPPs, o que houve realmente foi a retomada do território da mão da ilegalidade, do tráfico de drogas. Em nenhum momento, e isso o próprio secretário de Segurança já disse isso claramente, em nenhum momento pretendeu-se acabar com o tráfico de drogas nessas comunidades, até porque não existe essa possibilidade em nenhuma comunidade no mundo. O tráfico de drogas é uma coisa que sempre acontece e acontecerá. Agora, essa questão da exclusão social é que tem um aspecto que parece uma limpeza, falam muito isso, né? O que está fazendo, o que está em andamento é uma limpeza social, preparando o Rio de Janeiro para esses eventos. Desculpa interromper, mas na apresentação do programa, você utilizou uma expressão, não sua, mas dessas pessoas, que é de limpar a área. Pois é. Então, isso aí reforça o que você falou. Antes, reforça essa limpeza social. Quer dizer, o que está se fazendo? Mantém-se a exclusão, e aí nessa faixa de Gaza vale tudo, vale você metralhar de helicóptero de noite, e foi de noite, podia ter sido de dia. podia ter sido um dia de semana, foi uma situação, foi até benéfica para os moradores, que eles podiam ter. Quantas e quantas vezes a gente vê os moradores surpreendidos no meio do fogo cerrado, do fogo cruzado, e mais, vítimas de bala perdida. Bala perdida é um fenômeno tipicamente brasileiro e carioca especificamente, não é, Nata? E é importante lembrar o seguinte, a primeira UPP foi instalada em 2008 no Santa Marta. Quer dizer, a gente vai fazer aí 5 anos, né? 4 anos e meio já, vamos chegar a 5 anos de UPP. Quais são os aprendizados que a polícia, a sociedade estão tirando desses 5 anos de UPP? Vamos lembrar o seguinte, a ocupação no Santa Marta, por conta das violações cometidas no processo de ocupação e nos primeiros momentos da UPP, levou à elaboração de uma cartilha sobre abordagem policial em 2008. Então, foram organizações de direitos humanos, junto com moradores, elaboraram essa cartilha sobre abordagem policial, que falava exatamente sobre isso, sobre o que o policial pode ou não pode fazer quando aborda o cidadão na rua e quando quer entrar na casa de um morador. É surpreendente que, justamente, 4 anos depois, né, quer dizer, no final do ano passado, a Anistia, junto com o Observatório de Favelas e a Rede da Maré, tenha novamente feito uma cartilha para distribuir numa comunidade prestes a receber uma UPP, porque parece que esse aprendizado, que deveria ter saído lá do Santa Marta e mudado a abordagem da polícia, não aconteceu. Esse aprendizado não aconteceu, a postura da polícia não mudou, porque quando a gente vê 5 anos depois, nas incursões preparatórias para a chegada de uma UPP no Complexo da Maré, esse tipo de violação está acontecendo, e aí não é só a violação desses domicílios agora, mas no ano passado, por exemplo, em setembro, uma incursão da polícia na Maré levou, num dia que aconteceria a Conferência de Direitos Humanos da Maré, num sábado, a entrada da polícia lá durante a manhã levou à morte de 2 meninos. Então, são sucessivas ocorrências de violação na abordagem dos moradores, na abordagem das casas, mesmo tantos anos depois do início das UPPs. Pois é, né? E aí, Luiz e Renata, tem um aspecto interessante, foi mencionado aqui, sobre o papel da anistia no Brasil na época dos anos de chumbo da ditadura civil-militar e o papel da anistia hoje, né? Você vê que essa tradição autoritária, essa prática autoritária no Brasil, na maneira de você tratar o movimento social, né, ela é tão antiga como a descoberta, entre aspas, desse país pelos portugueses, né? No final do século passado, final do século retrasado, princípio do século passado, o Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e o Borges de Medeiros se orgulhavam de ter criado a Brigada Militar como um dos instrumentos mais efetivos, né, de repressão social e política no Rio Grande do Sul, né? Não à toa que Getúlio Vargas, herdeiro do castilismo, do borgismo, né, soube aplicar esses métodos, né, apreendidos com a Brigada Militar de maneira tão, digamos, tão sofisticada para a época, né, durante o período do Estado Novo. Isso volta a se repetir novamente durante a ditadura civil-militar de 64, que só terminou praticamente no final dos anos 80. Então há uma formação cultural autoritária, profundamente autoritária, profundamente repressora nas nossas forças de segurança, né? E isto se agudizou profundamente durante a ditadura civil-militar dos anos 60, 70 e 80. E essa estrutura, como você mencionou no início do programa, ela continua permeando a ação das forças de segurança pública do país afora, né? Você vê como se dão as desocupações, como foi o caso de Pinheirinho, por exemplo, em São Paulo, há pouco tempo, um ano e meio atrás, como foi agora a forma como a polícia militar enfrentou os manifestantes do Maracanã naquele protesto pacífico que aconteceu há cerca de 10, 15 dias atrás, e assim por diante. Então, não existe por parte dos nossos governantes, dos nossos políticos, não existiu até hoje, com raríssimas exceções que só explicam e justificam a regra, né, só comprovam a regra, melhor dizendo, com uma preocupação efetiva de mudar esse essa cultura, essa estrutura de formação das forças de segurança pública no Brasil. Basta dizer que não tem muito tempo, talvez 4 ou 5 anos atrás, os cadetes da Agulha Negra, ao se formarem, elegeram como seu paraninfo pós-morte o general Emílio Garrastazu Médici. Isso tem coisa de 4, 5 anos atrás, se não me falha a memória. Então, este caldo, né, esta cultura, está profundamente impregnada na formação das nossas forças de segurança, sejam elas forças de segurança militares, propriamente ditas, federais, como as forças de segurança nos estados, né? Então, é preciso que a sociedade brasileira comece a discutir de uma maneira profunda e cobrar dos seus governantes, sobretudo nos períodos eleitorais, dado que vivemos numa democracia dita representativa, né? Uma postura outra de formação dos seus quadros de segurança. Isso é fundamental, porque somente com isso a gente vai conseguir superar esse modelo de repressão que está instalado no Brasil há mais de 500 anos. Se não houver, Renata, a meu juízo, uma profunda alteração dessa forma, desse modelo, dessa estrutura de formação dessas corporações, nós continuaremos a conviver durante muitos anos com a feitura de cartilhas, com protestos sociais, com reclamos e com atitudes como essa que a gente viu em relação à perseguição a esse traficante, esse dito traficante chamado alcunhado de matemático. É preciso que se mude a mentalidade. Isso tem que ser cobrado de todos os governantes, de uma maneira estrutural, de cima para baixo. Porque somente assim o soldado, o cabo, o sargento, vai ter uma outra forma de enfrentar o protesto social, de enfrentar a criminalidade e, obviamente, interagir com a sociedade de uma maneira completamente diferente do que é feito até o dia de hoje. Você tocou num ponto que eu acho crucial, Marcelo, que é estruturalmente o nosso sistema de justiça e as políticas de segurança pública seguem uma lógica de criminalização da população pobre, da população negra, dos moradores de favela e de áreas marginalizadas, né? Então, isso precisa mudar na mentalidade, na origem, nas estruturas do sistema de justiça e das políticas de segurança pública. São muitos casos. Esse mês eu tive, por exemplo, no Borel, que é uma comunidade ali da Tijuca, numa manifestação dos moradores e de familiares, marcando os 10 anos da chacina do Borel, que aconteceu em 2003. 4 meninos foram executados pela polícia. Imediatamente, a forma como em 2003 isso foi noticiado era de que os meninos eram traficantes e tinham sido mortos em confronto com a polícia. Isso ficou mostrado na época por conta de fortes protestos, de uma caminhada que os moradores fizeram pela Tijuca, né, de denúncia das mães. Os meninos não eram traficantes, foram executados, os sinais claros de execução, né, quantidade de tiro na mão, os meninos tentando se defender, né, enfim. Eram trabalhadores, né? Enfim, estudantes tinham um futuro pela frente, né? Eram meninos que não estavam destinados a morrer e tiveram a sua vida brutalmente interrompida por causa de uma má ação da polícia, né? De execução dessa juventude negra moradora de favela. Isso precisa mudar. As políticas de segurança e o sistema de justiça precisam mudar. Não, essa relação não pode mais acontecer da maneira como ela acontece hoje. Eu queria só fazer um parênteses rapidinho aqui, claro. Marcelo, o seguinte, você falou ainda há pouco dessa estrutura, citou até Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, a criação da Brigada Militar e a ressurreição da Polícia Militar no tempo da ditadura militar. Eu acrescentaria também a Guarda Municipal. A gente sempre tem uma política pública de segurança voltada para a criação de instrumentos e de aparelhos repressores. E eu queria lembrar, já que a gente está falando disso aí, você citou o negócio do protesto do Maracanã, a forma como foram enfrentados os indígenas da aldeia Maracanã e a forma como os índios pataxós foram tratados em 2000 na comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil, lá em Porto Seguro, onde foram praticamente postos para fora com bomba de gás lacrimogêneo e cacetada, né? Eu não vou declinar aqui o nome das pessoas envolvidas por razões óbvias, mas recentemente, enfim, discutindo com algumas pessoas sobre meios e modos de se executar uma reintegração de posse, ouvi de um advogado que estava acompanhando o processo, e advogado esse que estava, enfim, de certa forma, articulando-se com as forças de segurança para executar a ordem judicial, que um tenente do BOPE teria dito: não, o senhor não se preocupe com isso não, entre aspas, não se preocupe com isso não, negócio de pai com criancinha no colo é ótimo para te jogar na caçamba. entendeu? Ouvi isso, entendeu? Quer dizer, então, se um tenente, um oficial da Polícia Militar diz isso para um advogado, entendeu? Enfim, que está ali para intermediar uma situação que seja a menos conflitiva possível, imagina o que esse senhor não faz no dia a dia, entendeu? Sobretudo quando acobertado, né, pela pouca claridade do dia, né, ou pelo lusco-fusco do cair da tarde. Então isso é um verdadeiro absurdo, é uma política que, na verdade, não ajuda em nada na construção de uma sociedade democrática, e é preciso pôr cobro a isso de forma efetiva, porque não há solução para o enfrentamento da situação social, como já está historicamente comprovado desde a época do Washington Luiz, né? Uhum. Que seja através da repressão policial. Pois é, isso aí é uma questão, esse anacronismo do Estado brasileiro é uma coisa tão antiga que a gente vê, por exemplo, nós estamos em 2013 e não resolvemos ainda a questão fundiária rural, a questão da reforma agrária, fala-se nisso. Reforma agrária é capitalista. Pois é, capitalista, é. O que nós temos é um Estado estruturado para manutenção do poder e dos privilégios de uns poucos, e por isso o direito à propriedade se sobrepõe ao direito à vida, e por isso nós temos todo um arcabouço legal construído para isso, e também esses equipamentos sociais que são construídos para manter a manutenção disso aí. Como é que vocês acham que seria possível a gente vencer esse anacronismo e entrar numa discussão mais avançada? Nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos hoje em dia uma discussão sobre a utilização de tortura ou não em situações de guerra. E nós temos aqui a prática de tortura rotineiramente, há 500 anos. Como é que vocês veem que nós, como é que vocês imaginam que nós possamos vencer esse discurso que nós estamos apontando aqui e com isso ultrapassar toda essa área defasada que nós temos, essa velharia que nós temos embaixo do tapete aí? Do ponto de vista da Anistia Internacional, que é uma organização de campanha, eu diria que é através da mobilização, né? Eu acho o que faz a sociedade avançar para uma sociedade mais democrática e mais justa, historicamente, é a luta social, é a mobilização daquela população que é oprimida, que tem seus direitos negados. Ninguém dá direito de graça, né? O direito se conquista. Historicamente, é isso que a gente vê. Então, a mobilização é fundamental. Agora, em relação, por exemplo, ao tema da moradia, eu sei que não era o tema do debate hoje, mas vocês acabaram tocando nesse tema da moradia. O Brasil tem um marco legal muito bom em relação ao direito à moradia. É um direito constitucional reconhecido. A gente tem o Estatuto da Cidade, que estabelece uma série de salvaguardas legais que protegem, inclusive, contra remoções forçadas. Infelizmente, o que a gente vê é que esse marco legal não está sendo respeitado. Mas, Renata, isso aí, nós temos esse Estatuto da Cidade, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Criança, do adolescente, nós temos uma lei ambiental também que é invejada no resto do mundo. Agora, tudo isso parece que é legislação e não é a prática, não é o dia a dia. Como é que a gente vai fazer? Por isso que eu reforço a ideia da mobilização, porque hoje o instrumento, em outros países, esse instrumento jurídico não existe. Aqui, muitos instrumentos existem em certas áreas e a gente tem que usar eles e se mobilizar fortemente para que eles sejam cumpridos. Em outras áreas, eu acho que ainda é pendente. Em relação, por exemplo, aos casos de tortura, é fundamental que se estabeleça no Brasil um mecanismo de prevenção à tortura. Isso está sendo votado no Congresso, mas infelizmente não da maneira, não, a legislação não foi proposta da maneira que deveria, com total independência do mecanismo, por exemplo. Isso é uma crítica que a Anistia faz, porque o mecanismo não, proposto no Brasil não estaria seguindo os princípios de Paris. No Rio de Janeiro existe um mecanismo estadual de prevenção à tortura que está operacional, que está sendo bem avaliado, mas é importante que isso esteja aprovado nacionalmente. Deveria ser de forma independente, o mecanismo para ser totalmente operacional, ele deveria funcionar de forma totalmente independente do governo, né? E deveria estar implementado em todos os estados. Então aí é uma área em que a gente ainda precisa avançar em termos de legislação e de políticas públicas. Pois é, do ponto de vista jurídico, Marcelo, como é que você vê essa questão? Com muito pessimismo, né? Eu acho que, como você citou e a Renata citou, não nos faltam estatutos legais para fazer cumprir os direitos sociais, os direitos humanos. Seria do ponto de vista mais amplo do direito da sociedade, particularmente dos excluídos da sociedade, como do ponto de vista individual, do ponto de vista dos direitos humanos. Vejo com muito pessimismo, porque não nos faltam estatutos legais com relação a uma série de políticas públicas, a uma série de ações públicas que o Estado brasileiro tem responsabilidade de executar. Na área da criança e adolescente, na área meioambiental, na área indígena, na área, enfim, habitacional e assim por diante. Vejo com pessimismo, porque quando o governante chega ao poder, a primeira preocupação que parece que eles têm é de não executar as políticas públicas, isto é, de não cumprir aquilo que esses estatutos e esses mandamentos legais determinam. Por isso as campanhas, por isso a luta, por isso, enfim, toda a mobilização. Mas e a cidadania, enfim, quando bate na porta do judiciário, também não encontra no judiciário o respaldo que precisaria? Você imagina que ia encontrar? Mas o judiciário é formado por quem? Entendeu? O judiciário é formado pela mesma elite, né, que está no poder executivo, que está no poder legislativo. Esta semana ou semana passada, eu estava lendo um periódico que dizia que nos três ou quatro principais cursos de graduação da USP, não tem um negro. Nos três ou quatro principais cursos de graduação, as matrículas Sim. efetivas da USP, deste 2012 ou no ano de 2013, não tem um negro. Ó, já que você tocou... Só para concluir. E nos três ou quatro cursos, digamos, que vem logo abaixo, em termos de demanda, né, tem de três a quatro negros matriculados. Uhum. Isso na Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina, que forma uma das principais elites que vem conduzindo e continuará conduzindo esse país. Então, o que é que você quer? Entendeu? Você imagina que o judiciário vai dar respostas efetivas a isso? Já que você tocou nessa questão do negro especificamente, o crime de racismo é um crime inafiançável, é um crime que pode levar à prisão imediata de quem... Pessoas no Brasil estão processadas por crime de racismo e quantas efetivamente foram condenadas até hoje? Não, e eu pergunto a você o seguinte, quantos casos foram tipificados, quantos casos denunciados, quando chegam na autoridade policial, são tipificados realmente pela autoridade policial como crimes de racismo e não como outra coisa, outro crime qualquer de agressão, injúria, difamação, qualquer tipo de coisa assim, entendeu? Quer dizer, a descaracterização sequer chega aos tribunais e para na delegacia, ou seja, você não tem a execução, o cumprimento da legislação pela própria autoridade, que era o primeiro passo para você conseguir isso. E, curiosamente, você tem um corpo policial majoritariamente negro e mestiço. Antes da Renata falar, a elite brasileira é branca, reacionária, entendeu? E profundamente senhora da necessidade de manutenção dos seus privilégios, né? Por isso, obviamente, ela cria essa barreira de exclusão social, né? Eu há muitos anos que não ia no Cantagalo, né? Muitos anos antes daquelas obras, ela não ia lá uns 15 anos, e fui agora recentemente levando uma comitiva da Associação Americana de Juristas, né, que esteve aqui no Brasil, uma associação que reúne advogados e juízes, enfim, de toda a América Latina, que é uma associação anti-imperialista, anticolonialista, e que tem na pauta de direitos humanos a sua principal vertente. E aí nós estivemos no Cantagalo, no Pavão Pavãozinho, no Cantagalo, conversando lá com as pessoas da comunidade, assim por diante, depois descemos, né, para pegar o elevador panorâmico, né, para Sim. sair ali em Ipanema. Não sei se você já fez esse trajeto. Já fez? Então, a nossa companheira Vanessa Ramos, porto-riquenha, presidente da associação, disse: saiu de um mundo para entrar no outro, quando passou e pegou o elevador e desceu ali em Ipanema, né? Enfim. Isso é visível para qualquer pessoa. Isso é visível para qualquer pessoa que chegue aqui no Brasil. E aí você entra num elevador panorâmico, né? Uma obra, de certa forma, faraônica, né? Um paredão, né, construído ali, né, desnecessariamente para ocultar a favela das pessoas que estão passando ali por Ipanema, né, e que vem aquela obra com azulejos e tal, né, enfim. E aí você entra num mundo, sai no outro. Ela disse: estou como a passar de um tempo para o outro, disse a minha amiga porto-riquenha. Então essa é a realidade do Brasil. Então, enquanto isso não for alterado, continuaremos a chover no molhado. Mas duas coisas que eu queria destacar aqui. Uma é que a juventude negra é aquela que tende a sofrer com toda a falta de política pública, com a violência policial, com o alto índice de homicídios, né? Quando a gente olha, por exemplo, os dados do mapa da violência, né, desse estudo que é lançado periodicamente, quando você olha, o Brasil realmente tem um alto índice de homicídios, de mortes violentas, né? Mas quando você faz esse recorte, você vê que é a juventude negra que sofre mais com isso. Não é a juventude branca, não é a juventude de classe média. Quem sofre mais tem esse recorte, né? Tem esse recorte econômico, tem esse recorte de raça. Quem está embaixo do helicóptero lá que pegou o matemático. Quem está embaixo daquele helicóptero, exatamente. Então, isso é muito importante. Qualquer política pública deve olhar para isso, né? Para quem são esses grupos que tendem a sofrer mais com a violência, com a falta de política pública, com a falta do acesso à educação, com a falta do acesso à saúde. Se você for olhar, por exemplo, em relação à saúde sexual e reprodutiva, à saúde da mulher, é a mulher negra, moradora das áreas de favela, de baixa renda, que sofre muito mais com a falta de uma política de saúde. Então é muito importante que todas as políticas públicas façam esse recorte, né? E aí você estava falando do elevador panorâmico lá do Pavão Pavãozinho Cantagalo, e me remeteu a um trabalho que a gente está fazendo agora sobre remoções forçadas na área da Providência. E na Providência está sendo construído esse teleférico, né? Mais um. E ele... País dos teleféricos. E é interessante porque os moradores da Providência questionam, mas afinal esse teleférico é para quem? Porque uma das estações liga a Cidade do Samba à praça que vai ser o Mirante. Que morador vai fazer esse trajeto da Cidade do Samba a esse Mirante? Quer dizer, não é uma política de meio de transporte para E essa questão ali no morador da Providência é uma das questões que estão sendo apontadas como limpeza social com vistas aos eventos internacionais que vêm aí. Pois é. Renata, de certa forma, aquele teleférico do Alemão é parecido, né? Embora ali até tenha, talvez até um pouco mais. Mas ali mais tem uma função de transporte de morador. Mas né? A que custo? Né? O morador vai de graça. Né? Não, sim, mas a que custo a implantação e a manutenção daquele equipamento ali, se eventualmente pudesse ser substituído por outro? E mais, quer dizer, discutiram com as pessoas se seria teleférico a melhor opção ou não? Isso aí, Marcelo, é o seguinte, o que eu tive a sensação nítida quando eu fui a primeira vez lá no Alemão e andei no teleférico pela primeira vez, é que eu vi assim, quando o Estado resolve intervir, ele tem dinheiro, tem efetivo, tem tudo. Ele tem tudo para intervir. Então ele chegou lá e mudou a paisagem, ele cimentou os acessos, ele botou iluminação pública, ele botou o teleférico, ele organizou aquilo, ele instalou o PP em cada lugar, em cada uma das comunidades, das 6 comunidades ali, ele botou a central de abastecimento de água lá em cima. Em resumo, ele urbanizou aquilo ali e transformou, fez jardins, ajardinamento ali na encosta. Urbanizou em termos, né? Pois é, mas eu digo ali, tá feito ali, entendeu? Pra quê? Pra você subir de teleférico e ver como a coisa tá bonita. O morador de lá, ele tá cuidando da parte dele, ele tá fazendo, melhorou o telhado da casa dele, trocou o amianto, o zinco ali em cima, porque ele tá passando por cima, agora ele vê ali, rapaz, esse negócio tá muito feio, tem que mudar isso aqui, senão, não é não? Quer dizer, eu acho que tudo é maquiagem, no final das contas, porque nós não mexemos na estrutura central, e é isso que eu estava querendo, para nós encerrarmos, porque nós já estamos há 5 minutos do encerramento do programa, rapidamente. Vocês falassem disso. Pois é, eu estive no Alemão também recentemente e percebi que alguns problemas crônicos permanecem tão crônicos como antes, como por exemplo a questão que você mencionou da saúde, como a questão da educação. Enfim, o governo vai e oferece cursos de que capacitação, né? Uma bobageira fenomenal, coisa para inglês ver. O sujeito não sabe sequer soletrar, sequer ler um texto básico de 20, 30 linhas, né? E quer que essa pessoa seja capacitada nesta ou naquela função, atividade. Na verdade, não quer, né? Na verdade, isso aquilo ali é para meia dúzia de pessoas ganharem dinheiro. Porque a educação básica, que é essencial, e a saúde básica, que é essencial, continuam tão ruins como antes, né? Talvez até tenham piorado, em certo sentido, porque deixou de haver um investimento nessas políticas essenciais para haver investimento naquilo que você muito bem denominou de maquiagem. Então, eu fecharia, voltando a falar do tema da segurança pública, duas coisas. Uma é que parece, assim, agora quando a gente já tem 4 anos e meio de PP, que a janela de oportunidade criada pelas UPPs parece estar se fechando e não sei se foi realmente aproveitada. A gente vê hoje diversos conflitos emergindo em áreas onde tem UPP, na Mangueira, no Jacarezinho, enfim, em várias áreas, o próprio Alemão, por diversas vezes. Então, vários conflitos em áreas de UPP mostram que a situação não é simples e que essa janela de oportunidade que pode ter sido criada pode estar se fechando e não sei se foi devidamente aproveitado. Segundo ponto é que, de novo, as políticas de segurança pública têm que envolver a todos, têm que ser elaboradas com participação e têm que promover o direito de todos na cidade, especialmente desses moradores, do jovem negro, da mulher negra, morador de favela, das áreas periféricas, que têm direito à vida, que têm direito à segurança pública, que têm todos os direitos humanos, assim como qualquer outro cidadão na cidade. Só uma última expressão, paz armada não é paz social, definitivamente. Exatamente, é isso aí. Quer dizer, você tem uma paz de cemitério, você tem como tem na ditadura, não é? Nos regimes ditatoriais, você tem a paz, não é? Mas não é paz social. É isso aí. Bom, gente, olha, o Tema Livre vai ficando por aqui. Bastante agradável o programa hoje, foi bastante proveitoso. Essa conversa foi muito boa. Gostaria de deixar de pé o convite para vocês voltarem aqui sempre que nós tivermos esse tipo de assunto na nossa agenda. Eu quero agradecer a participação do Dr. Marcelo Schauhel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Seccional Fluminense da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Renata Neder, assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional Brasil. Essa organização trabalha para defender os direitos humanos através de cartas, campanhas, manifestações, vigílias, mobilizações e, sobretudo, denúncias nos fóruns internacionais, onde a anistia é bastante respeitada e ouvida. Muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre fica por aqui. Obrigado e bom dia. Obrigada, Luiz. Bom dia. E amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.